Teu trono vem reinar. Isso como argumento, nem cantava. Oi, som? Nossa casa é sua casa, nós deixamos a paz. Sua pode